buscas em El Senhor, compra com álcool o teu bom humor. Até as nuvens invejam essa visão. Não existe alegria como há nesse chão. Buscas em El Senhor, compra com álcool o teu bom humor. Até as nuvens invejam essa visão. Não existe alegria como há nesse.